para mim e tente me ver por dentro. Escute tudo que digo, interprete meus pensamentos. Você verá que me orgulho, jamais me lamento. Jamaica X, câmbio negro, negros por fora e por dentro. Ouça o que falo, pois o que falo é verdade. Não preciso mentir, só pra que lhe agrade. Não necessito fingir nem puxar saco de ninguém. Sei o que faço e o que faço, faço bem. Canto rap, danço break, também jogo capoeira. Seja no palco ou na roda, chego, não faço besteira. Não me amarro em violência, graças ao movimento. Mas se o bicho tá pegando, colega, vem, eu também sei correr, né? Fui criado na Ceilândia, aprendi com a rapaziada. Chegar ser bem chegado, não entrar em parada errada. Muitas vezes já briguei, troquei muita porrada. Mas digo sinceramente, violência não leva a nada. Muitos nos criticam pelo que cantamos. Dizem que falamos de drogas e nunca mudamos. Também falamos de alegrias e tristezas que temos. E contamos a todos a miséria na qual vivemos. Nascemos, crescemos, vivemos e sofremos. Mas ainda não morremos. Nos julguem pelo que fazemos e não por coisas que nunca fizemos. Liberdade. Colhida com mãos negras. Liberdade. Colhida com mãos negras. Somos negros com orgulho, temos atitude de respeitarmos e amarmos nossa negritude. Não cobre o comportamento de uma raça da qual nunca fomos. Negros, graças a Deus, é o que somos. Não somos racistas, pois temos consciência que o racismo é unicamente simplesmente uma doença. Não somos vegetais, não vamos ficar calados. Respeitamos outras raças, nunca fomos respeitados. Desde os tempos do descobrimento, que o negro vem sendo sacaneado, trazido da África distante, pra no Brasil ser escravizado. A coisa mudou muito pouco e ainda é quase aquela. Só que ao invés das senzalas, a gente vive nas favelas. Pra vivemos reclamando, simplesmente a realidade é todos estamos mostrando. O amor próprio do negro ainda não acabou. Pelo contrário, ele apenas começou. Somos negros com orgulho, temos atitude de respeitarmos e amarmos nossa negritude. Não cobre o comportamento de uma raça da qual nunca fomos. Negros, graças a Deus, é o que somos. Não somos racistas, pois temos consciência que o racismo é unicamente simplesmente uma doença. Não somos vegetais, não vamos ficar calados. Respeitamos outras raças, nunca fomos respeitados. Pelos irmãos e chegados somos considerados, enquanto que por esses corpos somos escarrados. Aos que nos consideram, obrigado pela força. E aos que nos sacaneiam, direi só essa vez, e que se fodam vocês.